Então, nós temos aqui algumas perguntas do Alessandro. Vamos lá. Quando começa com a lembrança que eu tenho, quando você explicava a situação da universidade medieval e da escolástica, de dizer que sustentava, que garantia a honestidade e a moralidade daqueles filósofos medievais era o fato que eles tinham a prática da vida religiosa da profissão. E agora, como você estava comentando da comunidade científica moderna, como você basicamente constitui de pessoas que levam fraudes e enganam, né? Então, tem esse comprometimento mais sincero com a verdade. A minha pergunta é assim: não foi justamente quando a comunidade científica e filosófica, a comunidade intelectual, se desligou da igreja ou perdeu a prática da profissão? E, portanto, começou a não tinha mais essa esse, não tinha mais como ter esse contato consigo mesmo, honestamente. Isso não está na raiz de todas essas a falsidade da ciência moderna, filosofia moderna? Bom, ali no o Robert St. James, ele cita uma pesquisa de que entre os cientistas, de modo geral, você tem 40% de pessoas crentes, católico, protestante, judeu. Mas, entre os cientistas que são formadores de opinião, quer dizer, caras que estão na mídia, que aparecem na televisão, essa coisa toda, isso aí baixa para 10%. Tá certo? Então, quer dizer que a classe científica, ela tem essas duas características fundamentais. Primeiro, ela é nos seus representantes mais notórios, ela é ateística militante. E segundo, ela está infestada de vigaristas, trapaceiros, etc., num nível que a população em geral desconhece. Né? Ali no próprio livro do St. James, você tem ali centenas de depoimentos, né, de cientistas que observaram isso, ficaram chocados, e os depoimentos de fulanos que confessam as suas próprias fraudes com um cinismo absolutamente estarrecedor. Tá certo? E esse problema da fraude científica, que onde até uns 20 anos atrás era uma coisa mais sabida no âmbito dos próprios profissionais, mas não muito visível para o povo, começou a se tornar visível porque as fraudes se multiplicaram. Né? E quando chegou ao ponto de que a revista Lancet, que é a revista médica mais respeitada do mundo, começou, vamos dizer, a aceitar dinheiro para publicar esse ou aquele trabalho, falou, então está tudo perdido, né? Muito bem, então a pergunta é se o próprio, a própria disseminação do ateísmo dentro da classe científica não produziu isso. Bom, a pergunta pode ser transformada para uma outra forma. Quer dizer, qual é o padrão, da onde vem o padrão de moralidade que forma a mentalidade dessas pessoas? Quer dizer, a que elas são fiéis? Qual é a autoridade que existe acima delas, a qual elas prestam obediência? Não é isso? Algumas aulas atrás, no Seminário de Filosofia, eu tinha explicado como a profissionalização, né, da atividade filosófica contribui muito para a decadência, porque na medida em que o filósofo deixa de ser um indivíduo que fala em seu próprio nome, ele passa a ser um profissional, ou seja, um papel social que fala para outros papéis sociais, o nível de comprometimento do sujeito com o que ele está dizendo vai baixando. Quer dizer, se ele pode dizer coisas nas quais ele só acredita profissionalmente, mas que pessoalmente ele não acredita, então é claro que o nível de responsabilidade vai baixando e o próprio senso de integridade da consciência vai sendo diluído. Quer dizer, o cara se acostuma com a língua dupla, ou tripla, ou quádrupla. Então, isso de fato aconteceu já na formação da universidade medieval. Porém, não chegou a ter consequências desastrosas. Por quê? Porque eram todos católicos praticantes e estavam acostumados com a confissão e, portanto, com o exame de consciência. Claro, a prática do exame de consciência depois se perdeu completamente. Hoje em dia, a confissão é praticamente um formalismo. não implica um exercício de autoconhecimento. Eu ainda me lembro, no livro do Adolphe Tanqueray, sobre teologia ascética, ele tinha lá a fórmula do exame de consciência, que eram 100 perguntas para o indivíduo fazer para ele mesmo. Será que eu fiz isso? Será que eu pensei aquilo? Será que minha intenção foi aquela? Você tinha que realmente buscar um autoconhecimento objetivo, quer dizer, uma rememoração correta das coisas, né? Você era obrigado a saber quem você era. À medida que essa prática vai se perdendo, então, começa, vamos dizer, a autoindulgência. O indivíduo, ele se permite fazer certas coisas, porque ele não tem que prestar satisfações nem perante sua própria consciência, quanto mais perante Deus. Quer dizer, não era tanto o sacramento da confissão, mas a prática do exame de consciência. Não é isso? Na medida que isso vai desaparecendo, então começa a aparecer surgir um outro tipo de intelectual que, se não tem que prestar satisfações perante o tribunal da sua própria consciência, ele pode trapacear consigo mesmo. E se pode trapacear consigo mesmo, muito mais com os outros. Não é isso? Então começa toda uma política de fingimento. Ao mesmo tempo, na entrada da modernidade, você tem um florescimento da arte do teatro. Você tem todo aquele fenômeno, vamos dizer, com o surgimento dos intelectuais palacianos, que já não era uma classe profissional, mas era uma classe de protegidos, uma classe de minions, como eles chamam aqui, né? Os queridinhos dos ricos, né? Então, surge também toda aquela série de regras de conduta que se destinam a fazer o cortesão perfeito, né? E tudo isso é baseado na aparência, não na realidade, né? Então se cria uma atmosfera de uma falsidade, uma hipocrisia, que Thomas More, por exemplo, né? Ele se queixa de que ele não aguenta mais esse... Thomas More era um cortesão, um homem da nobreza, mas ao mesmo tempo era um santo da igreja. Então, ele tinha que frequentar esses meios da alta política, essa coisa, e ele vomitava dentro da tamanha falsidade deles. Quanto mais mentiroso for o sujeito, mais ele vai ser acreditado. Quer dizer, as pessoas acreditam, não é apesar de ser mentira, acreditam porque é mentira. Né? Então, é claro que a degradação moral da classe intelectual se reflete também, mas na prática da trapaça dentro das suas próprias obras. Tá certo? E então começa, vamos dizer, mais ainda, como você tem nessa nova classe de intelectuais, tem muitos indivíduos que pertencem às sociedades secretas, eles são obrigados à prática da língua dupla. Quer dizer, você cria uma espécie de ascetismo do mal. Se antes você tinha obrigações perante Deus, você tinha que se autoconhecer, e você tinha que praticar aquele tipo de humildade, que é simples conhecimento da realidade, admissão da realidade, agora a obrigação se inverte. Você tem a obrigação de mentir, você tem a obrigação de fingir. Né? Você tem que ter uma conversa para fora e outra conversa para dentro. Então, e isso já está... Acho que parou aqui... Não. E isso já está, vamos dizer, na própria constituição da nova classe intelectual. E, portanto, já está na constituição das ciências. Uma coisa que aparece aí, por exemplo, é que uma coisa onde isso se manifesta é, por um lado, que todas as novas teorias e investigações que começam a florescer, então, todas elas têm inspiração esotérica, especialmente pitagórica, né? Platônico-pitagórica. E, ao mesmo tempo, aparecem em público como se fossem investigações puramente científico-materialistas experimentais. Então, cria ao mesmo tempo, então, um florescimento esotérico e a proibição do esoterismo em público. Entendeu? Então, quer dizer, toda esta a concepção mesmo da ciência moderna como um negócio que é baseado na pura experiência, na articulação de razão e experiência, ela já é falsa na base, né? Não houve nenhuma intenção de fazer isso. Ao contrário, houve a intenção de inocular nas altas esferas intelectuais toda uma herança esotérica que estava mais ou menos abafada pela igreja, e fazer isso de maneira tão camuflada que parecesse exatamente o contrário. Isso aí é notável, por exemplo, em Galileu e Newton, é notabilíssimo, né? Quer dizer, não é só o fato de que estes indivíduos fossem, como se pode imaginar erroneamente hoje, fossem cientistas no sentido moderno da coisa, inteiramente, vamos dizer, materialistas, experimentalistas, racionalistas, e que nas horas vagas se ocupasse de alquimia ou de bruxaria. Não. Uma coisa estava profundamente articulada na outra. Quer dizer, tratava-se de dar uma visão do mundo que fosse, na sua essência, pitagórica. Isso é modelada sobre a ideia de que os números, as propriedades matemáticas, são a essência da realidade. Tá certo? O que permite, então, as maiores extravagâncias. Quer dizer, você concebe um mundo mediante um modelo matemático e depois você faz alguns arranjos para mostrar que, aparentemente, as coisas se dão assim na realidade. Esse é o caso especificamente de Galileu. A Galileu jamais realizou um único experimento, para dizer a verdade. Quando ele realizou, estava errado. Os experimentos dele eram todos imaginários, concebidos de acordo com um modelo matemático prévio. Newton faz a mesma coisa, né? Então, você tem uma espécie de invasão do esoterismo, e quanto mais esotérico é, quanto mais associado isso está a crenças e práticas ocultistas, às vezes de grande antiguidade, mais camuflada aparece e mais rigidamente se impõe, vamos dizer, o modelo ou o travesti, a camuflagem da ciência como uma atividade puramente composta de racionalidade e empirismo, né? Então, isso quer dizer que a fraude, ela estava na base, ela não é uma distorção da atividade científica. A própria atividade científica é concebida como fraude desde a sua origem na Royal Society. A Royal Society era uma sociedade esotérica, né? Mas esotérica para dentro e puramente racionalista e científica para fora. Quer dizer, a ideia da ciência puramente racional e baseada em fatos, ela foi uma camuflagem desde o início. Então, sem isso, não teria sido possível essa epidemia de fraude. Quer dizer, se houvesse alguma intenção sincera de montar a ciência nessa base, então eles teriam que, de cara, abdicar das suas crenças esotéricas primeiro, não é isso? E não somente abdicar, vamos dizer, da teologia, do dogma cristão, etc., etc., que no mínimo tem uma estrutura muito mais racional do que essas coisas todas, né? Mais ainda, uma coisa que só vai se tornar clara no século XX, com o nosso Mário Ferreira dos Santos, é que toda esta herança pitagórica que esse camarada pretendia impor, né, como fonte de uma nova civilização, todos eles tinham essa ideia muito claramente de criar uma nova sociedade, uma nova civilização, etc., em base totalmente diferente da sociedade cristã, todos eles se baseavam numa interpretação infantil do pitagorismo. Então, compreendendo os números somente no seu sentido quantitativo e não os números como formas lógicas. Isso aí praticamente nenhum entendeu, né? Então, eles entendiam os números sobretudo como expressão da medição, né? Se você ver o que é o sistema de Newton, é um sistema de medições que mostra o universo como uma máquina, um sistema mecânico. tá certo? Cujo funcionamento é explicado, então, inteiramente pelas suas medidas e proporções internas. Né? Mas acontece que medida é comparação de uma coisa com outra. Né? E quando Pitágoras fala que os números são o segredo da realidade, ele se referia, sobretudo, ao número como expressão da forma interna dos objetos, ou da sua forma substancial. Quer dizer, o número é um símbolo condensador de uma forma substancial. Então, nesse sentido, se cada ente tem uma forma substancial interna, este ente é constituído de uma série de tensões internas que, idealmente, podem se expressar numa fórmula matemática. Tá certo? Mas se você esquece a ideia da forma interna, né, e ao contrário, você elimina, nessa época houve a eliminação da ideia de forma substancial, e as formas substanciais são substituídas por medições externas, então você tem realmente um mundo irreal, um mundo de puros modelos matemáticos que se sobrepõe ao mundo da experiência real e o sufoca. Então, é claro que tudo isso foi fraude desde o início. Não há nem meia justificativa racional para fazer tudo isso. Era realmente o interesse de sociedades esotéricas e secretas que queriam criar uma nova casta sacerdotal constituída deles mesmos e impor as suas crenças ao mundo. Né? Então, com o tempo, esse elemento de desonestidade que é inerente à ciência moderna, ele vai crescendo, até o ponto que não sobra mais nada. Quer dizer, o simulacro de racionalidade se tornou mais ou menos como era um antigo culto romano. Né? Quer dizer, que os sacerdotes romanos, quando eles faziam os ritos, eles olhavam um para o outro e piscavam. Quer dizer, estamos enganando os trouxas. Eles não acreditavam numa palavra que estavam falando. Né? E hoje em dia, quando você vê esse imenso sistema de interesses políticos, econômicos, sociais, que determina o rumo das ciências, então você vê, olha, a ideia mesmo da ciência como compreensão racional de fatos objetivos, ela é somente uma camuflagem. E hoje em dia essa camuflagem já não funciona mais. Ela funcionou durante muito tempo. No tempo de Kant ainda acreditava que o universo newtoniano era a pura realidade, entendeu? Ele toma isso aí como se fosse, vamos dizer, o parâmetro de realidade para ele é o mundo de Newton. Né? Mas, hoje em dia, quer dizer, Newton já foi para o brejo, né? Einstein já foi para o brejo, a mecânica quântica é um mar de irracionalidade, né? Onde eles têm, vamos dizer, observam alguns fatos, e notam que esses fatos são repetíveis, mas eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, a ideia de uma explicação racional da realidade se substituiu à criação de modelos arbitrários. Quer dizer, a técnica do Galileu, de você inventar um mundo, bom, se tornou disseminado. Hoje tem milhões de mundos, milhões de modelos do universo concebidos conforme a cabeça desse ou daquele cientista. Desses modelos, cada um desses modelos, só se sustenta na base de excluir os fatos que o contradizem. E cada grupinho se apega à sua concepção até o momento em que o volume de fatos antagônicos se torna grande demais, então exige um novo paradigma. É um negócio que é com Thomas Kuhn, na estrutura da Revolução Científica, mostra que é exatamente assim. E as pessoas já aceitaram isso. Quando você pega o que é a obra do Karl Popper, por exemplo, é uma sistematização dessa mesma coisa que eu estou falando. Quer dizer, os nossos paradigmas são arbitrários, né, isso, nenhum pode dizer que é verdadeiro, e nós só mudamos de ideia quando o número de fatos antagônicos se torna vistoso demais. Quer dizer, quando o vexame começa a aparecer demais, aí a gente consente em mudar um pouquinho. Não. Mas em geral só muda quando morre o defensor da teoria anterior. Max Planck já dizia que a ciência avança de funeral em funeral, quer dizer, morreram os defensores da teoria antiga, então a gente pode fazer a teoria nova, né? Mas hoje em dia já tem a defesa contra o funeral. Quer dizer, o sistema da profissão científica, ele já se garante contra a possibilidade do antagonismo. Então você tem um sistema de pressões, de intimidações, de boicote, de demissões, etc, etc. Onde o indivíduo, se ele quer subir na carreira, ou pelo menos permanecer na carreira, ele vai ter que aceitar muitas mentiras convencionais e dizer que aquilo é pura ciência. Isso aí é geral hoje em dia. Né? Então, um dos motivos pelos quais isso acontece é a própria fraude originária da ciência. Outro motivo é o seguinte, aqui é o da pergunta inicial. Qual é o padrão de moralidade e, portanto, qual é o padrão de integridade intelectual que você segue? Né? Você dizer que a ciência ela é fiel, vamos dizer, à razão e aos fatos, é claro que é uma explicação circular. Porque ela se autodefine como investigação racional dos fatos. Né? E qual é, vamos dizer, o padrão de honestidade e integridade a qual ela tem que, vamos dizer, prestar obediência? À própria investigação racional dos fatos. Então é como se dissesse, a ciência, o que qualquer que seja o conteúdo dela, ela é a única fiscal de si própria. Não existe nada acima dela. Ora, o que é a investigação racional dos fatos? É uma capacidade que qualquer ser humano tem. Mas desde que nasce, você já nasce com essa capacidade. É só treinar um pouquinho que você desempenha. Então, o indivíduo que está nominalmente praticando a investigação racional dos fatos e que está adotando como padrão de sua integridade intelectual a própria investigação moral dos fatos, ele está tomando como padrão supremo de integridade uma dessas duas coisas, ou ele próprio, ou a comunidade científica em geral. Ou seja, a opinião da maioria e a pressão da maioria. Ora, é claro que como padrão de moralidade isso é muito baixo. Porque, por um lado, assim, o rei sou eu. O que eu inventar tem que valer. Né? E, por outro lado, existe a pressão dos colegas, o puxa-saquismo e, em suma, o imbecil coletivo. É o fenômeno do imbecil coletivo, quer dizer, definido como várias pessoas de inteligência normal que se reúnem com o propósito de se imbecilizar umas outras mediante intimidação, pressão, chantagem, dinheiro, etc, etc. Mas, então, é por isso que existe um fenômeno. Tem um astrônomo francês que esqueci o nome. Ele diz, existem dois tipos de cientistas. Né? Existe aquele que inventa um mundo inteiro, né? Calcula, faz os cálculos e baixa o mundo inteiro, quer dizer, o sujeito ousado, cuja imaginação não tem limites, concebe o modelo do universo e quer impor aquilo. E existe o outro tipo. Né? Quer dizer, o primeiro reflete a tradição racionalista, quer dizer, a pura razão, independentemente da experiência, manda, né? Uma espécie de Spinoza, né? Spinoza hiperbólico. E tem o outro tipo que segue a tradição experimentalista, o empirista, né? Que assim, se a casa está pegando fogo, ele se recusa a sair dali porque não há provas suficientes de que a casa está pegando fogo. Entendeu? Quer dizer, ou é uma certeza psicótica, ou é uma incerteza igualmente psicótica. Quer dizer, ou as ideias mais arrojadas e estúpidas são proclamadas como verdade definitiva, ou os fatos mais óbvios são negados porque eles não são em número suficiente ou porque a sua mente é vacilante demais para aceitá-los. Não é isso? Por exemplo, quando esse negócio do Big Bang, né? Não, nós vamos aqui inventar um mundo que apareceu sem Deus. Então ele apareceu do nada, né, por sua própria força. Então, o mundo criado pelo Big Bang é a autoridade suprema. Agora, se diz, como apareceu o Big Bang? Apareceu por causa das leis da física. Então, as leis da física antecediam o Big Bang. Não é isso? E, mais ainda, é possível as leis da física sem as leis da matemática, da aritmética elementar? Não. É possível as leis da aritmética elementar sem as leis da lógica? Não. É possível as leis da lógica sem as leis da ontologia? Não. Então, quer dizer, na hora que o sujeito diz que o mundo saiu, se fez a si próprio, fundado nas leis da física, está dizendo que o mundo se fez a si próprio baseado numa coisa que antecedia que não era ele próprio. e que é, no fim das contas, a razão de, a totalidade da razão, ou seja, a razão divina. Né? Então, não tem escapatória. Agora, a ideia de uma coisa que se gerou a si mesmo a partir do nada, né? Os caras propõem isso. Em seguida, eles confessam que, bom, foi a partir do nada, fisicamente falando, mas tinha as leis da física antes. Então, ou isso aí, ou você está propondo uma estupidez, ou você está confessando que o que você propõe se baseia numa outra coisa que é aquela mesma que você está negando. Então, quando chega a esse ponto, então você não tem mais controle nenhum, não há controle racional possível de uma coisa dessa. Então, você vê que isso se reflete, quer dizer, a mentalidade científica, como ela é tida como, vamos dizer, o verdadeiro sacerdócio, a classe científica é tida como o juiz último da realidade ou falsidade das coisas, né? Como não há autoridade superior à ciência, e por outro lado, a ciência está completamente perdida dentro dela mesma, tá certo? E se impõe, ou na base de criar modelos absurdos, ou de negar fatos óbvios, então é claro que isso tudo se transpõe também para a sociedade em geral. As pessoas são educadas para ser assim. Então, a facilidade que as pessoas têm de crer em certas coisas, simplesmente porque foram afirmadas pela mídia em geral, e ao mesmo tempo a capacidade de negar qualquer fato óbvio, provado, porque não está na mídia, eu digo, isso aí foi criado pela ciência. Quer dizer que o modelo... O modelo científico, né, impõe na cabeça das pessoas aquele duplo modelo, quer dizer, do racionalista, né, hiperbólico, que inventa o mundo da sua própria cabeça, e o do empirista vacilante, que não, né, que não é capaz de reconhecer que as galinhas botam ovos e as vacas dão leite, entendeu? Porque não há provas suficientes. Então, com este duplo mecanismo de afirmar falsidades arrojadas, né, e negar fatos óbvios na base da hesitação e desse simulacro de prudência científica, isso aí se tornou o mecanismo usual de pensamento para a maior parte das pessoas. Pelo menos aquelas que receberam este malefício imensurável chamado educação. Quer dizer, a pessoa que não tem educação continua raciocinando, como a humanidade sempre raciocinou, mas porque não tem esses dois instrumentos. Nem o instrumento de negar fatos e nem o instrumento de afirmar teorias sem base. Agora, no caso da intelectualidade medieval, eles, na medida que você aceita a existência de uma inteligência transcendente que sabe toda a verdade que você jamais conhecerá e a qual você tem de prestar satisfação, então a ideia mesmo da transcendência, simples fato de você acreditar nisso, faz com que a sua alma esteja permanentemente aberta para um conhecimento superior que pode vir a qualquer momento. Então você não tem como fechar num esquema definitivo, está entendendo? Mas assim, faz com que você reconhece que Deus sabe mais, né, te coloca numa posição de extrema modéstia. Então, você vê que nenhum filósofo medieval, e mesmo nenhum filósofo de verdade jamais tentou criar um modelo completo do universo. Eles colocam certos pontos de referência, né, que são só para sua orientação imediata, e o que eles fazem com relação à totalidade? Eles se referem à totalidade em modo simbólico, que é o máximo que nós podemos fazer. Nós não podemos criar um modelo literal do universo, mas nós podemos criar imagens poéticas que permitem que nós nos orientemos na experiência real sem nos perdermos muito. Mas que, ao mesmo tempo, por serem simbólicas, preservam a abertura da nossa alma. Porque Deus sabe mais e a qualquer momento Ele pode, através do Espírito Santo, revelar mais alguma coisinha para você. E essa perspectiva foi completamente perdida na modernidade. Então, como é que você se prepara para uma atividade científica quando você tem esta abertura para a transcendência? Você já se prepara sabendo que você só vai descobrir um pouquinho. Que esse pouquinho pode, dali 5 minutos, se revelar que é apenas um fragmento sem maior importância, que teve importância para você, mas que no conjunto não é nada. Não é isso? Por outro lado, você tem a confiança no conhecimento, porque você confia, vamos dizer, na inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te enganar, mas o Espírito Santo jamais prometeu te ensinar tudo. Tá certo? Então você tem o domínio da verdade dentro da limitação do que é natural no ser humano. E em volta da verdade que você domina intelectualmente, existe a verdade que está insinuada nos símbolos, nos ritos, nas preces, etc., etc. Que é, vamos dizer, uma aura, por assim dizer, infinita e ilimitada. Essa perspectiva foi completamente perdida pelos cientistas, vamos dizer, já a partir de Newton. Newton oferece um modelo definitivo das coisas. Veja, a presunção de Newton era fundar uma nova religião. Era isso que ele queria, que onde tivesse, vamos dizer, o culto da unidade absoluta, eliminada a Santíssima Trindade. Então, ele se considerava um profeta. Se o fato de não ter conseguido fundar religião nenhuma já mostra que é uma, tudo isto é uma palhaçada. Agora, chega a ser, vamos dizer, cômico que as pessoas queiram justificar toda esta trapaça, alegando que hoje nós temos a aspirina, nós temos os antibióticos, nós temos computadores, nós temos aviões, etc., etc. Quer dizer, você se contenta com brinquedinhos. Qualquer pessoa que diga isso mostra que não tem nível intelectual para discutir o assunto. Quer dizer, eu estou procurando a verdade e você me veio com os brinquedinhos? Hã? E quer que eu me contente com isso? Quer dizer, não estamos entendendo nada da constituição do universo, mas para compensar, podemos tomar um avião e ir para o Japão, ir para a China, ir para a Zâmbia, né? E podemos curar nossa dor de cabeça, de mal, mas você cria uma série de confortos físicos, sem sombra de dúvida. Mas o conforto físico pode ser um grande consolo, vamos dizer, para o burguês que quer somente isto. Mas para o homem que está em busca da verdade, isso é até um insulto. Você oferecer, olha, o que você está querendo, você não vai obter, mas aqui toma lá uma aspirina, toma lá um antibiótico, toma lá uma camisinha, Johnson & Johnson. Quando as pessoas alegam as conquistas tecnológicas, elas não percebem, vamos dizer, a baixeza do que estão fazendo e a prova da sua total inépcia para uma discussão científica. Não é isso? Então, o sujeito diz, olha, mas você está falando isso, mas na hora que você precisa, você corre para a tecnologia moderna, mas em primeiro lugar tem que ver uma coisa com outra. E em segundo lugar, vamos dizer, a confiabilidade dessa tecnologia, em muitos casos, também é duvidosa. Por exemplo, as pessoas dizem que os cigarros matam 400 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, o que é falso, absolutamente falso. Mas é certo que a medicina mata 1 milhão. Então, quer dizer, a minha confiabilidade na tecnologia moderna também não é grande coisa. Né? Então, a gente não nega a utilidade de todos esses avanços, mas não há um só deles que não traga efeitos colaterais, às vezes mais desastrosos do que os males que visava combater. Por exemplo, quem quer que tenha comprado um computador achando que o computador ia, como é que se diz, facilitar as suas tarefas, não tinha ideia de que o computador ia lhe impor uma série de tarefas que iam comer o seu tempo, né? Muito mais do que os meios técnicos que ele usava antigamente. Né? Então, por exemplo, antes de existir e-mail, ou seja, você era protegido de certas mensagens, ninguém recebia 400 cartas por dia, né? E se recebesse, você sabia que você não tinha obrigação de ler. Né? Mas hoje qualquer pessoa pode ser bombardeada com e-mails até o ponto de, se ela for ler tudo, ela vai ficar paralisada e só vai fazer isso o dia inteiro. Eu recebo 400 e-mails por dia. Não é que eu não posso ler 400 e-mails por dia, eu não posso ler uma lista de 400 títulos de e-mails. Né? Então o que, que eu faço? Eu respondo, eu leio e respondo arbitrariamente. Ah, mas não era esse instrumento que ia me dar mais controle da situação? Não, agora está totalmente descontrolado. Quer dizer, você pode me mandar a mensagem mais importante do mundo. Né? Olha, aqui você ganhou na loteria, US$ 2 bilhões. E eu esqueço de ler a porcaria do e-mail. Né? E o outro vem, sem apenas com uma encheção de saco, e eu leio o e-mail dele. Ninguém tem controle sobre isso. Né? Então, é por isso que o avanço tecnológico está muito ligado, vamos dizer, ao aumento da angústia, aumento da, a debilitação da personalidade humana e a criação de gerações e gerações de pessoas cada vez mais incapacitadas. Isso aí, vamos dizer, é uma experiência que eu tive na minha própria profissão no jornalismo, eu vi isso. Não só jornalismo, mas indústria gráfica, trabalhando as duas coisas. Então eu vi assim, que cada vez que vinha um avanço tecnológico, o que acontecia? Quando você tinha uma técnica anterior, você tinha profissionais que tinham ampla experiência dela. Por exemplo, no tempo que se fazia jornal com linotipo, com fungo, os gráficos eram pessoas altíssimamente qualificadas. Né? Quer dizer, o jornalista que desenhava, planejava o jornal, era frequentemente humilhado pelos gráficos que se planejava o jornal, mandava para gráfico, o gráfico dizia, você não entende nada, não é assim que se faz. É pá, pá. E a gente tinha que engolir aquilo. Quer dizer, você que era o senhor doutor, jornalista, o cara letrado, chegava lá no proleta, o proleta se humilhava, porque ele tinha o domínio técnico da coisa. Quando começaram a fazer o jornal em offset, né, que hoje já é uma técnica superada, instantaneamente veio uma horda de incapazes e assim o número de erros no jornal se multiplicou formidavelmente. Eu digo, bom, então você leva 20 anos para você qualificar uma geração de trabalhadores para essa nova técnica. Só que quando eles se qualificaram, veio outra técnica e veio outra horda de incapazes. Então, por exemplo, se você comparar os erros de revisão que saem em jornal hoje, são uma maravilha, né, comparado com o que tinha antes. Então, a técnica melhorou, mas os técnicos se tornaram piores. Né? Então, daí você tem que fazer outra técnica para compensar a deficiência do profissional e assim por diante. Quer dizer, são só pessoas de mentalidade simplória que imaginam que isso funciona linearmente. Né? E, por exemplo, o negócio, não, a medicina aumentou a longevidade, etc. E ainda tem um livro do Ivan Illich. Né? Ivan Illich era um ídolo das esquerdas nos anos 60, mas depois, quando virou a situação e a esquerda começou a dominar o mundo, ele se tornou inconveniente, todo mundo varreu para baixo do tapete. Ele fez, investigou as estatísticas de crescimento populacional e disse, olha, a população está crescendo nos lugares onde não tem medicina. Né? Então, quer dizer, a medicina não é a medicina que está garantindo mais sobrevivência de mais gente. Né? Então, hoje a gente vê que nos países avançados, por exemplo, as pessoas não têm filhos. Né? Quer dizer, a população está diminuindo na Alemanha, está diminuindo na França, está diminuindo na Inglaterra. Esses países estão definhando. E, evidentemente, a tecnologia tem uma responsabilidade direta nisso. Né? Quer dizer, a expectativa que o sujeito tem de que a tecnologia vai lhe garantir, pois vai garantir a sua vida sexual até os 97 anos. Ele diz, ah, mas então para que eu vou ter filhos e netos? Eles só vão me atrapalhar. Então o cara começa a viver para si mesmo. Então você cria, vamos dizer, uma espécie de individualismo egoísta defensivo, autodefensivo. Você está se defendendo contra tudo. Você não pode pegar um resfriado, você não pode se expor a risco nenhum. Né? Se fumam perto de você já fica aterrorizado. E toma um ventinho na rua, já acha que vai ficar tuberculoso. Então a pessoa está se defendendo o tempo todo. Então você cria uma geração de pessoas acovardadas, tímidas, incapazes, né? no fim das contas. E naturalmente, então, os povos que não têm essas vantagens tecnológicas eles têm a vantagem do arrojo e da ousadia, como tem esses muçulmanos que vão, né, turco que migra para turco, egípcio, o líbio que emigra para a Europa e chega lá falando grosso, porque ele sabe que os europeus estão todos acovardados, não são de nada. Né? Então, aquele que tem menos tecnologia leva uma vantagem, né, estratégica, geopolítica, formidável. Né? Então, a tecnologia não funciona linearmente. Né? Assim, medimos o progresso, o poder da nação pelo seu avanço tecnológico. Fala, mas o que é isso? Quer dizer, é uma mentalidade ingênua, positivismo cretino, né? Mas, ah, nós somos melhor, mais poderosos que você porque nós temos mais tecnologia. Mas quem disse que é a tecnologia que vai resolver a parada? Os muçulmanos estão se expandindo no mundo, não é com tecnologia. Estão dando um baile nas nações que têm tecnologia mil vezes superior. Então, quer dizer, todo o benefício da tecnologia é necessariamente ambíguo. E isso é assim não por algum defeito da tecnologia, mas é inerente à estrutura da ação humana. Tudo que você faz tem consequências. E não existe ação cujas consequências totais você possa controlar. Mais ainda, o avanço da tecnologia, criando meios de informação cada vez mais poderosos, difunde o que? O conhecimento? Não, difunde aquilo que no livro Snapping, Flow Conway e Jim Silverman, dois pesquisadores, descobriram o tal da neurose, psicose informática. Gera a psicose informática, quer dizer, o bombardeio de informações que você recebe deprime o seu cérebro, né, e o torna cada vez menos capaz de tomar decisões, de investigar a verdade, etc., etc., e o induz à obediência passiva. Quer dizer, veja, quando começou o negócio de iluminismo, né, era o lema do Kant era, o iluminismo kantiano era audes sapere, ouse saber. Quer dizer, achar que a humanidade agora vai se emancipar das autoridades, porque cada um vai exercer a sua racionalidade, né, e não precisará mais da fé, nem da autoridade, coisa nenhuma. Aconteceu exatamente o contrário. Quer dizer, você não verá, ao longo de toda a história humana, episódios de submissão passiva e abjeta, como você viu no comunismo e no nazismo. Né? Quando a gente pensa, mas por que que esses caras obedeceram Hitler, pô? É? Porque já estavam neste nível, vamos dizer, de bombardeio informático, que já era, naquela época, superior à capacidade de absorção que eles tinham. Você vê que, por exemplo, um jogo de xadrez, a cada momento você tem 4 mil, 5 mil possibilidades de jogo, de combinações diferentes. O que que distingue um jogador ruim, como eu, de um jogador bom, de um mestre da pelota? O mestre, ele sabe automaticamente afastar 4.900 possibilidades e examinar apenas 5. Como é que ele faz isso? Ninguém sabe. Quer dizer, não é pela absorção de informações. Né? É por uma espécie de, vamos dizer, de guiamento instintivo, onde ele rejeita a informação. Rejeitar a informação é um dos mecanismos fundamentais da mente humana. Então, quer dizer, eu descobri isso muito cedo. Eu descobri que coisas que eu não compreendia, eu não queria aprender. Queria aprender só na base do adestramento mecânico, como se eu fosse, vamos dizer, um macaco de circo. Falando, eu não quero isso porque isso me faz mal. Né? Graças a isso eu repeti, terceiro ano de ginásio, geometria, quando é aquele negócio do ponto, né? Que o ponto não mede nada. E somando vários pontos, se eu tenho uma reta, eu falo, pode parar, parou aqui mesmo, né? Eu não quero aprender isso aí. Ah, mas você não vai passar de ano. Eu falo, não tem importância. Eu não vou passar de ano, mas você não vai meter essa confusão na minha cabeça. Né? Então, quando eu estava estudando álgebra, eu entendia tudo. Falei, está tudo certo. Tirava notas boas. Quando começou a geometria, eu comecei a tirar zero. Porque eu sempre não ia na aula. Entrava o professor, eu saía. Né? E hoje, eu vejo que eu fiz muito bem. Eu protegi o meu cérebro. Né? E você vê aqui o muito mais tarde, lendo o Conan Doyle, Sherlock Holmes, ele disse que o Sherlock Holmes fazia a mesma coisa, ele rejeitava a informação. Não, tal coisa eu não quero saber, porque vai atrapalhar a minha cabeça, então eu vou me ater aqui ao que interessa. Só que esta é uma rejeição racional, premeditada e científica. Agora, hein? Se o indivíduo é infectado de psicose informática, ele começa a rejeitar coisas das quais ele tem medo e que contrariam as crenças do seu grupo e assim por diante. Então, quer dizer, que aquilo que começou com uma presunção de libertar a inteligência humana de todas as autoridades se transformou num sistema de sujeição completa, de escravização da mente. Quando você vê hoje, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm de entender que um documento de fonte primária é mais confiável do que a interpretação que dele deu o seu fulano, vocês não entendem isso. Quer dizer, elas vão, por exemplo, no caso do Foro de São Paulo, eu divulgava os documentos, ela está aqui as atas do negócio, é o que os caras não disseram, planejaram, que vão fazer. Né? As pessoas diziam, não, precisa ver o que, que o fulano diz disso. Fulano, ciclano, né? O Kenneth Maxwell disse, ah, eu conversei com os meus colegas, né? E eles dizem que isso não existe. Eu disse, mas o que, que apitam os seus colegas em face de um documento de fonte primária? Não apitam nada. Então, quer dizer, o critério científico inverteu. Quer dizer, o documento, o fato, não significa mais nada. E, vamos dizer, a elaboração de teorias conspiratórias para se defender contra coisas que eles mesmos retulam como teorias conspiratórias é um negócio incrível. Então, para você mostra o documento, ele diz, não, mas o documento pode ter sido forjado. Eu digo, pode, mas forjado por quem? Hã? Quer dizer, quem foi que falsificou 5 mil páginas de atas do Foro de São Paulo? Então tem que ter um agente que tenha feito isso, meu Deus do céu. Hã? Então me diga quem e por que que fez isto. Então vamos supor que houvesse um movimento direitista reacionário altíssimamente organizado, com milhões de técnicos trabalhando para ele, você, bom, aí seria possível fazer a falsificação, mas não há. Se não há o agente, não pode haver a ação, e, portanto, o objeto da ação também não existe. É difícil mostrar isso às pessoas. Né? Você vê essa turma que acredita no Obama? Né? Eu digo, bom, é um sintoma, vamos dizer, da deformidade que a educação científica, entre aspas, criou na mente das pessoas. Porque se elas creem que o sujeito nasceu no Havaí, bom, é um direito que elas têm de crer na palavra do indivíduo. Tá certo? Mas crer ao ponto de dispensá-lo de mostrar a prova que todos os outros candidatos sempre mostraram, falam, não, aí já é crença idolátrica. Mas, no entanto, essa crença idolátrica parece mais racional à pessoa, por quê? Porque é compartilhada por muita gente e pela mídia. Então, quer dizer, o argumento de autoridade virou o único argumento que existe. Entendeu? Então, por exemplo, se um sujeito cita uma fonte primária, que é desconhecida da multidão, as pessoas rejeitam. Mas daí vem outro e cita a opinião de um seu fulano, né, que é tido como autoridade. Então, pronto, acabou. A opinião vale 1 milhão de vezes mais do que o documento. Então, quer dizer, a falsidade é não só aceita, como ela é considerada superior à verdade. Então, isso aí quem foi que criou? Foi a tal da ciência. Ou seja, nós temos que distinguir entre o que é o ideal da ciência, que é uma coisa que existe desde o tempo de Platão e Aristóteles, né? Do que é a ciência como realidade histórica. E as pessoas que seguem o ideal da ciência são em número mínimo. E a comunidade científica, quanto mais vasta e poderosa ela é, menos compromisso ela tem com o ideal da ciência. Então foi assim que a coisa se corrompeu. Então vamos lá, temos aí uma segunda pergunta. Bom, a pergunta me parece que tem relação com, digamos, com as, sei lá, a condição existencial para você fazer ciência, você ser um cientista ou um filósofo. Baseado no fato que, por exemplo, Santo Agostinho, quando ele, nas confissões, ele não só confessa os pecados, mas ele faz investigações filosóficas e tudo aquilo que parece estar relacionado com, ele está de coração na mão, preocupado com a salvação da alma dele. Isso é muito diferente de um cientista que vai para uma universidade, faz uma série, abre uma série de teorias e tem que apresentar para a comunidade científica ou para receber a aprovação da comunidade. Então, minha pergunta fica sendo: é possível fazer ciência sem a preocupação, sem você estar com o coração na mão, procurando a verdade, porque sabe da coisa depende? Conhecimento da realidade, conhecimento de si mesmo e a salvação do sol, né? Se é possível ciência fora dessa direção existencial. E se não é possível, o que seria necessário para voltar a ter essa condição existencial para praticar ciência? Bom, ciência no sentido convencional, atual, é claro que é possível, mas ela é apenas o exercício de um papel social que não compromete você profundamente. O simples fato de não comprometer já te coloca numa posição altamente tentadora. Você é praticamente convidado, né, a dizer em público coisas nas quais você não precisa acreditar pessoalmente. Não é isso? Então, de cara, o critério de seriedade da coisa deixa de ser uma seriedade existencial, pessoal, que compromete você, e passa a ser apenas o exercício de um papel, é um teatro. Quer dizer, você tem que dar uma certa impressão às pessoas. Quer dizer, o centro o centro julgador da sua consciência foi transferido para fora, evidentemente. Né? É uma comunidade na qual também você intimamente não acredita muito. Quer dizer, então, é como... Você está como um vendedor que está querendo vender um produto no qual você não acredita, né? Você quer fazer o comprador acreditar numa coisa que você mesmo não acredita. Não é isso? Então, é uma situação, vamos dizer, de uma ambiguidade e de uma... onde, uma situação onde você é puxado em direções contrárias ao mesmo tempo. Quer dizer, isso já divide a sua alma, torna você muito mais fraco, muito mais dependente da... Quanto mais fraco você é, mais dependente da comunidade. Se você não tem a certeza pessoal, então você cede. Você é o negócio do Groucho Marx. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Bom, se você acreditar nos seus próprios olhos, você pode ser rejeitado pela comunidade. Nós não vamos mais gostar de você. Nós não vamos te dar a verba de pesquisa que você precisa. Talvez até nós tiremos o seu emprego. Né? Então, entre os métodos de exclusão das pessoas que veem com seus próprios olhos, existe o boicote, existe a intriga, a fofoca, você, se for criar rumores, quer dizer, todos os processos mais degradantes e abjetos da política estão em ação dentro da comunidade científica e fazem parte do seu modo normal de funcionamento. Então, portanto, já é uma comunidade corrupta na base. De fato, não é curioso que a ciência aparece, vamos dizer, com a ciência moderna aparece com o compromisso, né, de libertar o indivíduo da pressão da sociedade e acaba por submetê-lo muito mais do que qualquer teólogo medieval jamais esteve. Né, quando você vê a liberdade com que se discutiam os temas mais cabeludos nos concílios, né? Você vê onde que controvérsias desse tipo são aceitas hoje numa universidade. Praticamente todos os dogmas que a Igreja promulgou, todos eles foram resultados de longas discussões, nas quais as hipóteses mais extravagantes e mais extremas, né, no sentido de opostas, foram discutidas. Se não fosse discutida, para que promulgar o dogma? Quer dizer, um Papa promulgou um dogma quando a discussão já vem se arrastando sem uma conclusão há bastante tempo. Então o Papa entra como árbitro final. Quer dizer, é exatamente o contrário do que as pessoas imaginam. Né? mas no que existe. Ah, a discussão é proibida porque alguém promulgou um dogma. Só um ignorante fala uma coisa dessa, não sabe o que é um dogma. Um dogma é uma conclusão. Não é isso? E só existem dogmas onde tem uma razão para promulgá-los. Essa razão é justamente dada pela discussão anterior. Se, vamos dizer, a coisa não é controversa, tá certo? Então não tem por que você apelar ao Papa. Não é isso? Então, mais ainda, a estrutura do discurso científico, né? A primeira ciência que conseguiu se estruturar como exposição lógica, né, com todos os seus passos suficientemente demonstrados, foi a teologia. Quer dizer, a criação das sumas medievais foi a condição sem a qual não poderia haver ciência. E até hoje você não tem uma única ciência cujo discurso esteja articulado logicamente como estava da teologia. Então, a teologia cria o padrão de racionalidade em nome do qual, mais tarde, os indivíduos vão se rebelar contra a teologia sem ser capaz, no entanto, de substituí-la por um discurso mais racional. Isso quer dizer, o número de pressupostos não provados que a teologia exige que o fiel aceite é muito menor do que o número de pressupostos em qualquer teoria científica moderna. É que, em geral, as pessoas não sabem disso, porque elas, vamos dizer, existe a imagem convencional das ciências passadas pelos livros didáticos, por programas de televisão, por filmes, etc., etc., encobre a realidade da prática científica. Mas quem esteve lá dentro e quem conhece a história conta uma coisa completamente diferente. Então, a dificuldade aí é justamente aquela que nós mencionamos na primeira parte, de que deve existir uma autoridade, uma instância superior à qual o indivíduo submete o seu julgamento. Para simular uma independência em relação à autoridade, os caras disseram que adotaram como instância suprema a razão e a experiência. Mas, como disse, isso já é um raciocínio circular. Mas, quer dizer, não é possível que você, pela razão e pela experiência, você descubra então os fundamentos da própria razão e da própria experiência. Isso aí, de fato, não é possível. Esses fundamentos têm que ser dados desde o começo, senão não é possível o primeiro passo da razão. E, no instante em que você elimina toda a referência à transcendência, significa que você só aceita os fatos que estão ao seu alcance. Quer dizer, a necessidade de você fechar a visão do mundo num esquema teórico, que daí por dentro vai ser dogmático e indestrutível, ela está dada desde o início. Se você ver bem, por exemplo, pegar a teologia católica, ela se baseia num certo número de dogmas. Mas a interpretação desses dogmas está em aberto. Você pega o credo católico. Creio em Deus Pai, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você vê que cada uma dessas palavras tem uma ressonância simbólica enorme. Isso é um discurso poético, né? Que abre para milhões de interpretações possíveis, das quais, de certo, umas serão verdadeiras, outras serão falsas, mas até você destrinchar tudo isso pode levar milênios, né? Então, isso não te compromete de maneira alguma com uma visão fechada do cosmos. Agora, se você dizer, não, está aqui um discurso científico, matemático, inteiramente comprovado, então aí acabou, fechou a discussão. Quer dizer, quando as pessoas dizem, não, os dogmas religiosos fecham a discussão e a ciência abre, é exatamente o contrário. Então, o que o dogma impõe, vamos dizer, é o amor a certos símbolos por trás dos quais você vislumbra uma realidade transcendente. E que cria, então, vamos dizer, uma fidelidade pessoal a ideais que estão, por assim dizer, que você entrevê como filigrana por trás dos símbolos, e não com uma coisa que está perfeitamente definida. Isso quer dizer, a obediência do fiel aos dogmas da igreja é um ato de amor e não um ato de sacrifício da inteligência. Não é sacrifício algum, ao contrário. É justamente esse ato de amor que permite que a inteligência floresça. Por quê? Porque ela está aberta para a transcendência. E está, portanto, aberta à inspiração. Mais ainda, quando diz que a ciência moderna liberta, então, o indivíduo, né, da autoridade, eu digo, o que você entende por indivíduo? É o homem sozinho? Eu digo, bom, mas o individualismo não é um termo autoexplicável. Né? Hegel já ensinava que todo conceito abstrato, ele só adquire alguma realidade quando você quebra a casca dele e vê as contradições internas. Quer dizer, o individualismo não é uma atitude abstrata em si, mas ele se define contra alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja numa sociedade religiosa, autoritária, dogmática, etc., etc., de acordo com a imagem estereotipada disso. Então, o individualismo consiste em você pensar à margem ou contra o dogma, não é certo? E, portanto, ser um individualismo eminentemente antirreligioso. Mas se você está numa sociedade onde a doutrina oficial é científica, como o nazismo ou o comunismo, ou como a própria sociedade ocidental moderna, tá certo? Então, no que consiste o seu individualismo? Você pode, por exemplo, se apegar à fidelidade que você tem ao seu Deus contra o discurso coletivo que o nega. Tá certo? Então, você identificar, por exemplo, individualismo com materialismo científico é completamente errado, porque individualismo é uma noção, não é uma noção substantiva, é uma noção relativa. Não é isso? Então, é como liberdade, por exemplo. Né? Liberdade é pela liberdade do quê? Né? Então, por exemplo, eu posso estar livre, quer dizer, de uma determinada autoridade externa, mas eu posso também, na medida que estou livre de qualquer autoridade externa, eu posso querer que a minha liberdade cresça e cresça e cresça até que eu me torne a única autoridade. Então, a palavra liberdade, ela contém essa contradição interna e é compreender o conceito é compreender essa contradição e não imaginar que aquilo, vamos dizer, é um valor unívoco, né? Como quando a gente vê, ontem eu estava lendo uma citação do Robert Reich, ele foi secretário, acho que secretário do trabalho, do Clinton, em que ele dizia que o grande conflito da modernidade não é a luta contra o terrorismo, é a luta entre o individualismo, né, que prega as liberdades individuais, é baseado na ciência e na razão, e, vamos dizer, a crença numa autoridade superior, né, baseada no dogma, na fé, etc., etc. Então, bom, ou seja, ele descreve o conflito do mundo exatamente como o Dugin descreve, só que ele acerta um lado e o Dugin aceita o outro. Mas a descrição, o jogo que eles estão jogando é o mesmo, e eles aceitam as regras. Né? Então, bom. Então, nós vamos dizer um primeiro exemplo de contradição interna no individualismo. Quer dizer, individualismo pode significar duas coisas exatamente opostas. E as lutas, os conflitos históricos, eles não se dão entre ideias abstratas, mas eles se dão entre pessoas e grupos concretos que carregam em si essas contradições. Tá certo? Não é assim, é individualismo contra, sei lá, coletivismo ou holismo. Isso não existe. Né? O que existe, vamos dizer, são pessoas e grupos concretos que vivenciam certos aspectos daquele conceito e os aceitam e dão aquele nome genérico a uma coisa específica. Então, por exemplo, existe o individualismo no sentido de egoísmo, por exemplo, de você recusar colaborar para o bem comum. Ah, cuide só de mim, só interessa, só tem os meus interesses, etc., etc. Mas tem também o individualismo que consiste em defender a liberdade de consciência dos outros contra uma autoridade tirânica. Então, este individualismo, ele se volta, o primeiro individualismo se volta contra o bem comum e o segundo a favor do bem comum. Mas tem um terceiro. Pode ser que o sujeito seja como Bernard de Mandeville, que acreditava que o bem comum se obtém deixando cada indivíduo cuidar dos seus interesses. Porque se cada um luta pelo seu próprio interesse, no conjunto todos ganham. Então é um coletivismo a ser realizado por meio do individualismo. Não é isso? Assim como, por exemplo, Trotsky propõe o contrário. Quer dizer, através do controle estatal dos meios de produção, né, se criaria uma economia tão perfeita que ali os indivíduos poderiam florescer, que cada varredor de rua seria um Leonardo da Vinci. Tá entendendo? Então, é um individualismo a ser obtido através do coletivismo. Tudo isso está dentro do conceito de individualismo. Quer dizer, é um bolo de contradições e, na prática, as pessoas vivenciam essas contradições e não a defesa de um treco abstrato chamado individualismo. Tá certo? Do mesmo modo, indiquei com o coletivismo. Ah, nós vamos ver aqui o interesse de todos para que todos tenham, vamos dizer, um padrão de vida X, etc, etc. Mas por que eles querem um padrão de vida X? Né? Porque eles invejam o padrão de vida de outros, que outros têm. Né? Se todos fossem pobres, você não veria rico nenhum e você não quereria a riqueza. Então, você vê, num contexto religioso, muitas pessoas podem abdicar de lutar pelas riquezas porque elas estão concentradas na salvação da alma. Então, elas deixam a riqueza para lá. Elas abdicam. Para que haja uma política coletivista, é necessário que haja primeiro um individualismo, no sentido de que cada um quer o seu interesse. Se o indivíduo não abdica da sua fé, do sacrifício religioso, ele não aceita a pobreza, etc., etc., em função, vamos dizer, das virtudes, de qualquer outra coisa. Se você não abole este altruísmo, ou este coletivismo, vamos dizer, religioso, que se sacrifica pelo bem comum, porque, vamos dizer, é o seu amor ao próximo, o seu amor aos outros que vai salvar você, se você não elimina isto primeiro e não institui um individualismo onde cada um quer o melhor para si, não é possível uma política coletivista. Portanto, individualismo não é o contrário de coletivismo, é a condição necessária do coletivismo. Agora, quando se conversa com idiotas como Robert Reich ou Dugin, pessoas que sem treino filosófico, sem habilidade filosófica, sem capacidade filosófica, eles se apegam a essas coisas. Não tem aqui individualismo, controlismo, individualismo contra coletivismo, tá certo? Ou então você tem o relativismo contra o absolutismo, né? Então, por exemplo, você pegava a crença no absoluto, como os caras falam, né? O Dugin opõe, não, tem as sociedades que são relativistas e nós que acreditamos no absoluto, viu? Qual o absoluto? Né? Qual deles você acredita? É o absoluto da história do Karl Marx? Né? É o absoluto da raça do nazismo? É o absoluto do Deus cristão? Ou é o absoluto do Deus islâmico? O que você fez é você juntou vários absolutos, absolutamente incompatíveis entre si, e deu o nome de absoluto. Tá certo? E como é que vão conviver esses vários absolutos entre si? Na base do relativismo. Está entendendo? Então, cada um tem a sua parte de verdade, todos nós aqui, né, nos unimos, e existe lá uma unidade transcendente de ordem metafísica a qual todos estamos encaminhando para lá através de caminhos diferentes. Ou seja, você tem aí o multiculturalismo e, portanto, o relativismo. Então, é claro que o coletivismo, o holismo, tá certo? Ele, como seu próprio nome indica, ele é uma fusão de vários absolutos diferentes numa relatividade geral. Agora, como é que pessoas que ousam discutir esse assunto não têm a técnica filosófica necessária nem para isto, nem para quebrar um conceito? Será que nunca leram uma linha de Hegel? Quer dizer, Hegel era, sob certos aspectos, um charlatão, canalha, mas era um gênio filosófico e, do ponto de vista técnico, ele dominava o assunto. E ainda é, vamos dizer, ele e Aristóteles são grandes mestres da arte dialética. Quer dizer, se você não é capaz nem sequer de um pensamento dialético capaz de analisar, de quebrar os conceitos, para você ver a tensão que existe entre a definição nominal do conceito e os objetos reais que ele idealmente traduz, então você não é capaz de pensar a realidade, você só pensa palavras. Agora, se você só pensa palavras, então a história que você fala é uma história de papel. Não é uma história de seres humanos reais em luta, carregando dentro de si as suas contradições. É um mundo de fantoches, onde cada um leva um rótulo na cabeça e representa, personifica aquele tipo ideal, supostamente independente das contradições externas e internas. o que é uma coisa absolutamente impossível. Né? Então, eu acho que somente a abertura da alma à autoridade transcendente, que se impõe a você, não com leis matemáticas, mas com símbolos para serem amados, não é possível nenhuma objetividade, nenhuma seriedade na ciência. É? Agora, se você tentar pegar esses símbolos e transformar uma expressão doutrinal tão perfeita, não é isso? O que acontece? Os símbolos perdem aquele poder inspirador e se tornam, então, camisa de força. Não é isso? Mas para que você vai fazer isso? E digo mais, quem tentou fazer isso? Acho que ninguém tentou fazer isso. Nenhum teólogo cristão é idiota o suficiente para fazer uma coisa dessa. Quer dizer, não, eu vou pegar aqui, né, os 10 mandamentos e transformar num negócio tão matemático, não é isso? Que todo mundo seja obrigado a cumprir assim. Qualquer teólogo, se é um teólogo de fato, ele tem que saber da ambiguidade das situações humanas, da ambiguidade da linguagem humana, da tensão eterna entre linguagem humana e linguagem divina. Ele tem que saber do simbolismo, tá certo? E tem que entender, por exemplo, que o próprio Deus joga, vamos dizer, com a linguagem das contradições, tá certo? Para fazer com que você apreenda os aspectos contraditórios da realidade e saiba, vamos dizer, se orientar no meio deles. É isso? Então, por que o mesmo Deus que determina olho por olho, dente por dente, determina que você tem que amar os seus inimigos? É? Porque, na verdade, nós vivemos nessa tensão. Ninguém é tão, vamos dizer, rigoroso e implacável que calcule o número de olhos que tomou dos inimigos. Ninguém consegue fazer isso. E também ninguém é tão amoroso que consiga dissolver completamente os seus próprios interesses vitais no amor ao próximo. Nem Cristo fez isso. Você não pode esquecer que Cristo, pela sua missão, recebeu o maior dos prêmios. E ele sabia que ia receber. Né? E ele confiava em Deus Pai. Né? Disse, você vai reinar sobre o universo. Né? Será que ele não sabia disso? Claro, no momento da agonia ele pode até ter esquecido por um minuto. E pergunta, Pai, por que me abandonaste? Né? Mas a promessa estava lá. E Deus Pai cumpriu a promessa. Né? Então, é aquele problema, vamos dizer, do altruísmo e egoísmo, que são dois termos intrinsecamente relativos, não existe assim um ato perfeitamente egoísta e um ato perfeitamente altruísta, isso é impossível. Herbert Spencer já falava com muita habilidade os atos ego-altruístas, onde eu faço o bem a mim mesmo, fazendo o bem ao próximo, e faço o bem ao próximo, fazendo o bem a mim mesmo. Mas, vamos supor, o homem que se alimenta bem, cuida da sua saúde para ele poder trabalhar e produzir mais e prover melhor a sua família. Não é isso? Então ele vai deixar de comer. Ah, vou deixar toda a comida para os meus filhos. Bom, então só os filhos comem, no dia seguinte você não trabalha, pô. É nessa tensão que nós vivemos. Né? O próprio Jesus Cristo não escapou dessa tensão. Então, filosofias, entre aspas, como de Ayn Rand, que prega o egoísmo, né? Se você pregar o egoísmo, é como você pregar, né, que as pessoas andem só com o pé direito ou só com o pé esquerdo. Entendeu? Não é isso? Isso é uma coisa impossível. Ninguém pode ser totalmente egoísta nem totalmente altruísta. Todos nós somos uma mistura das duas coisas. E é nessa tensão que se revela o milagre do amor ao próximo. Né? O amor ao próximo, vamos dizer, fortalece o próximo. E fortalece você ao mesmo tempo. Qualquer pessoa que tenha mínimo, né, de experiência amorosa sabe disso. Quanto mais você ama, né, a sua namorada, a sua mulher, né, mais forte você fica. Você não consegue se privar desse benefício. Né? Ou eu vou fazer o contrário. Quanto mais amo as graçadas, mais eu padeço, mais me ferro, fico doente, perco tudo que eu tenho. Né? Você vai chamar isso de amor? Não, isso aí daqui a pouco você está odiando as graçadas. Né? Então, eu acho que pessoas incapazes de perceber essas tensões, elas são desqualificadas intelectualmente. Não importa quanto leram, não importa quantos diplomas têm, tá vendo? São desqualificadas para qualquer discussão filosófica elementar. Deve uma pergunta, ó, que é... Já estava na minha cabeça quando estava explicando, que é... Muito bem, e o que... Se é que você vai se perguntar, como que as pessoas se desqualificam? O que que causa? Quais são as causas, os fatores que fazem que as pessoas... por exemplo, essa explicação que você deu do egoísmo e do altruísmo, né? Assim, às vezes, uma simples meditação, um exame das suas próprias ações, você consegue perceber essa tensão. Bom, não dá para ser nem totalmente egoísta nem altruísta. Você examinando coisas simples que faz no dia a dia, você consegue perceber isso. Mas, você está dizendo assim, tem certas pessoas que não conseguem nem não perceber essas, cara, não conseguem perceber essas tensões. Qual que é qual é o fator que leva as pessoas a se apegar nessas coisas e se, vamos dizer, enrijecer a sua inteligência a ponto de perder a flexibilidade necessária para tratar das mais elementares questões filosóficas. Quem entendia disso era Joseph Stalin. Joseph Stalin é um grande psicólogo. Quando perguntaram para ele o que é que move as pessoas, ele respondeu: o medo. Só existe duas alternativas para o ser humano. Né? Ou ele se abre para Deus e se entrega nas mãos de Deus com a confiança do bebê que se entrega, né, vamos dizer, que se deita no colo da sua mãe sabendo que ela não vai jogá-lo no chão, nem jogar pela janela, tá certo? Ou então você fica com medo. E na hora que você fica com medo, você tem que criar mecanismo de controle para se defender. Só tem essas duas alternativas. Né? Então você tem o caminho do amor e tem o caminho do medo. E o caminho do medo é o caminho do controle, tá certo? O controle utópico, inexistente, falso, onde você cria aquela parafernália intelectual e às vezes... parafernália social, política, etc., para controlar as coisas, e quanto mais você controla, mais dá tudo errado. Quer dizer, quer coisa mais controlada do que a economia estatal soviética? E a economia estatal soviética era a busca do controle total, provocou o caos total, onde era tudo descontrolado, até mesmo as estatísticas. Pessoas que estudaram isso, procuraram as estatísticas soviéticas, dizem, olha, as estatísticas soviéticas, elas são todas falsas, elas são totalmente inventadas. Ninguém sabia de porra nenhuma do que se passava ali. Quer dizer, então, vamos dizer, é uma das leis de Murphy, né? Quer dizer, quanto mais controle precisa, etc., mais tudo vai virar bagunça. Tá certo? Então, vamos dizer, o poder do homem sobre a realidade é um poder delegado por Deus. Então, não é que você manda nas coisas diretamente, não. Deus está mandando através de você. Tá certo? Então, não é, vamos dizer, pelo domínio deliberado, planejado que você tem sobre as coisas que você exerce o poder. É por uma espécie de mágica, né? Onde Deus te investe do poder. E Deus te investe do poder na medida que você se abre a Ele e tem amor e confiança nele. Porque, vamos dizer, a expressão temor de Deus é a coisa... As pessoas não entendem isso aí. Né? O temor de Deus não é como o temor que você tem da polícia, ou o temor que você tem de perder o emprego. Não é isso. Porque se fosse assim, então você estaria temendo uma coisa imprevisível, incontrolável e hostil. Mas Deus não pode ser hostil a você porque Ele te constituiu, Ele te criou e está te mantendo na existência. Né? Então, Ele não pode ser hostil a você desde fora, nem desde dentro, na verdade. Ele não pode ser hostil de maneira alguma. Não é isso? Você pode ser hostil a Ele, mas Ele não. Tá certo? Então, o temor a Deus é como o temor que você tem de sacanear uma pessoa amada e se tornar, vamos dizer, indigno do amor dela. Mesmo que ela continue te amando. É isso que é o temor a Deus, né? Quer dizer, eu não posso trair aquele que me amou a tal ponto de me constituir, me tirar do nada e me dar uma existência eterna. Eu não posso fazer isso. E, no entanto, nós fazemos. Mesmo os melhores dentre nós fazemos isso. Por que que nós fazemos? Por um motivo muito simples. Quando você ora, você fala com Deus, né? Por um lado, você sabe que Deus ouve. Mas você não tem, frequentemente, você não tem nenhum sinal visível disso. Então, você está vivendo em dois planos. Num plano, vamos dizer, superior, que é um plano da fé espiritual, você confia que Deus está ouvindo. Mas no outro plano, você pergunta, será que eu não estou falando só comigo mesmo? E se eu estou falando só comigo mesmo, então eu sou um ator perante Deus, eu estou fingindo uma coisa perante Deus. E eu, na minha própria oração, estou ofendendo a Deus. É? Isto, eu acho que toda pessoa que ora tem esse problema. Eu, pelo menos, tenho. Eu sempre tenho. Eu digo, eu estou falando com Deus ou comigo mesmo? É? Ou com uma plateia imaginária? É certo? E, frequentemente, eu sinto, e daí eu sinto... Pô, eu sou um ator, eu não consigo ser totalmente sincero perante Deus. E isto faz parte do pecado original. É uma deficiência que nós teremos sempre. Quer dizer, nós teremos que confiar que Deus nos ouve, aceita a nossa prece, mesmo quando nós estamos mentindo para Ele. Porque, no fim, todas as suas preces serão mentiras. Diga eu o que disser. Né? Então, a não ser que Deus se manifeste na minha frente, vamos dizer, fisicamente, tá certo? E daí eu posso ter a crença física na audição. Por exemplo, agora eu acredito que você está me ouvindo, porque eu estou vendo você, né? Então eu vejo a sua reação. Então, vamos dizer, não é a mesma coisa as pessoas que estavam ali presentes diante de Jesus Cristo e que viam as expressões, os gestos dele, né? E nós que oramos através de símbolos e chegamos a Deus muito indiretamente. Tá certo? Então, o próprio problema, vamos dizer, do teatro, para mim, pelo menos, tem servido assim para eu me convencer cada vez mais da minha absoluta inconsistência. E através da percepção desta inconsistência é que eu restauro a minha consciência de que Deus está ali. Porque eu estou falando para mim mesmo, mas e se eu sou apenas um ator, se eu sou um fingimento, eu nem existo. E, no entanto, eu continuo existindo. E eu tenho a promessa da vida eterna e sei que ela se realiza. Você está entendendo? Então, este que está falando para Deus, esse pode ser um ator, mas por trás do ator existe uma alma de verdade que Deus criou e que ele vai manter na vida eterna. Está entendendo? Então, quer dizer, tem toda uma dialética do fingimento e da realidade aí. É uma tensão, e esta tensão somos nós mesmos. Nenhum ser humano pode ser 100% autêntico e genuíno. Não pode ser. É? Ele só é genuíno no momento em que Deus dá esta força para ele. Mas até no momento da prece, às vezes, essa coisa falha. Entendeu? Então, este nível de compreensão de si mesmo, que transcende, de certo modo, a própria psicologia, já não é mais um conhecimento psicológico, é um conhecimento ontológico, onde você percebe a sua verdadeira natureza. E, portanto, também o elemento de fingimento e de fraude que é inerente à condição humana, e você vê que não pode escapar dela, mas que, ao mesmo tempo, tem um outro fator que vem e te confere uma realidade, para além do seu fingimento, uma realidade que você mesmo não alcança. Isto aí, esse pessoal materialista ateu não pode chegar a isso jamais. Então eles não podem ter um senso de responsabilidade moral nem sequer perante si mesmos. Eles são pessoas necessariamente divididas. Divididos somos todos nós. Mas você vivenciar a sua divisão, a sua contradição conscientemente é você crescer e é você se aprofundar no conhecimento de si, no domínio que você tem dos fatores da sua vida, tá certo? E você se tornar responsável perante Deus e perante você mesmo. E outro tipo de divisão é quando você varre uma parte para baixo do tapete e finge que essa parte não existe. Tá certo? Mas também isso é utópico. Tá? Quer dizer, você sabe que está mentindo, mas você finge que está dizendo a verdade. Né? Então, você tem que parecer mais verdadeiro no instante onde você está fingindo mais. Tanto é que a comunidade científica, eu tenho que ir lá, né, fingir que acredito piamente numa coisa que eu acabei de inventar e da qual eu não tenho fundamento nenhum para acreditar. Então, invento argumentos invento razões para tornar aquilo persuasivo para os outros, quando eu mesmo sei que eu não posso acreditar naquilo. Então, é uma coisa terrível isso aí. Por exemplo, se você acredita em algo, então é uma tendência natural da alma humana, assim como ela tem a tendência de mentir para si própria, de se dividir, ela tem a tendência de se reunificar, tá certo? Para não ficar completamente perdido. Tá certo? Então, esse reunificar consiste em você assumir que uma coisa que lhe pareceu verdade num certo plano, num certo aspecto, não seja esquecida nos outros aspectos da vida. Tá certo? Então, isso que é você viver segundo aquilo que você crê. Não é uma coisa de aplicar na vida, não é uma coisa nem de ser fiel. Não é isso. Isso supõe, vamos dizer, uma divisão mecânica entre duas coisas, onde, na verdade, existe uma tensão viva, dialética. Então, essa reunificação é também um impulso profundo do ser humano. Quer dizer, eu não quero me separar totalmente de mim mesmo. Porque se eu me separar, bom, daí eu esqueço completamente quem eu sou, eu perco o domínio sobre a minha vida, e daí eu estou no mato sem cachorro mesmo. Quer dizer, se por um lado não existe o controle completo da situação, é necessário um mínimo de controle interior, onde a palavra eu adquira algum sentido para você. Certo? Eu, para mim, vou dizer, isso é uma prática já antiga. Quando eu estou pensando, quando pensamos com palavras, às vezes pensamos com sinais, quando eu penso em palavras, às vezes eu reconheço a minha própria voz, às vezes não. Então, quando não reconheço, eu sei que é algum automatismo, algum pedaço, vamos dizer, morto meu, que está falando. E é isso que a Bíblia chama as vozes, o discurso da carne e do sangue. Né? Que é a coisa pior que tem no mundo. Então, se você deixa a carne e o sangue falar, em vez de você falar, então a parte morta como é a parte viva. Né? Então, tem pessoas que já, vamos dizer, não tem mais essa parte viva. A característica, vamos dizer, do iniciado satânico é ele ter perdido isso completamente. De onde vem, vamos dizer, a sua total frieza. Frieza que expressa o quê? O terror absoluto. As pessoas vivem no terror. Quer dizer, não, elas não têm o temor a Deus, é o terror. Terror de um não sei quê. Que é, de certo modo, a imagem invertida de Deus. Que só vai persegui-los e condená-los a sofrimento sem fim. Então, de fato, eu não acredito que sem a abertura à transcendência seja possível qualquer honestidade. Isso aí, tem uma coisa que eu escrevi, acho que mais de 30 anos atrás, que é o tal da moralidade sem Deus. Não existe moralidade sem Deus. A moralidade sem Deus é uma mera convenção. E essa convenção, ela se baseia numa arbitrariedade que em si mesma já é imoral. Então, quem tem a razão é o Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. E não, e as pessoas que concebem Deus como uma autoridade externa que vai puni-lo e castigá-lo, tá certo? Então, realmente não entendeu nada. Porque que raio de Deus é esse que não tem a capacidade de constituir você por dentro? Um Deus que tem que te perseguir de fora, como a polícia, não é Deus de maneira alguma. Um Deus que está, vamos dizer, distante de você e fora, não é Deus de maneira alguma. É que as pessoas não têm capacidade de conceber a simples ideia de Deus como o constituinte interno de tudo que existe. Mas não é sempre Deus como uma coisa externa. Mas se você pensou como coisa externa, você já saiu fora do assunto. O Christopher Hitchens, né? Ele, às vezes, ele quer enfatizar a ideia dele de Deus como externo, imagina, externo, perseguidor, perceptório, ele usa expressão, né? Deus como a Coreia do Norte Celeste. Que justamente essa agente externa que está Então, assim como, vamos dizer, na descrição da criação, ele também vai ver um Deus que é externo e permanece externo. Deus não é externo, Deus é transcendente. Aquilo que transcende, contém e abrange, por definição. Portanto, Deus não está fora, nós estamos dentro, mas nós não somos Ele. Ele nos fez aonde? Dentro dEle. Isso não é panteísmo. Panteísmo diz que Deus é o universo. Não. Deus transcende infinitamente o universo e por isso mesmo o universo está dentro dEle. Se não estivesse dentro dEle, teria que criar uma coisa totalmente independente na qual ele não estivesse. O que é absolutamente impossível, porque se ele não está lá, como é que vai manter a coisa funcionando? Então, é por isso que Agostinho diz que é no interior do homem que existe a verdade. Ele não está falando isso no sentido psicológico, mas no sentido ontológico. Quer dizer, você sabe alguma coisa sobre Deus na hora que você o entende como aquilo que te constitui, faz de você o que você é. Aí você entende o fundamento ontológico. Então, e aí também você entende o que há de indestrutível em você. O que há de destrutível, revogável, o que há de irrevogável. Sua existência como tal é irrevogável. Não tem como escapar dela. Eu acho que sem esse tipo de sem essa coisa, essa capacidade de assumir, vamos dizer, a realidade da sua existência, não tem moralidade, não tem parâmetro nenhum. Não é essa coisa externa, até aqui tem uma regra que a igreja ensinou, falou, não é isto. Não é isto de maneira alguma, porque todas as regras da igreja têm a força simbólica. Nenhuma delas é uma equação matemática. Nenhuma delas é assim, uma medida de um calçado, aqui todo mundo vai calçar sapato 41. Não é isto. Se perde esta força simbólica, então não é mais religião. É uma casca externa da religião que sobrou. Quando não tem mais a fé. O que é a fé? A confiança. O que é a confiança? É você, vamos dizer, se depositar nas mãos de Deus como o bebê se deposita no colo da mãe. Com total confiança. Sem, você não vai perder totalmente o temor respeitoso. Por quê? Porque você vê, uma criança tem instintivamente o temor da mãe e do pai. Mas não é, vamos dizer, um temor persecutório. É sobretudo o temor de perder. Então, nas relações entre crianças e os pais, você vê isso. Uma criança que antevê, por exemplo, a morte do pai e da mãe, ela fica aterrorizada. Ou se a mãe a abandona, uma coisa assim, é a coisa mais horrível que existe. Então, é o temor de ficar sem aquilo, não é o temor daquilo. Não é que minha mãe vai me bater, meu pai vai me jogar pela janela, vai me eletrocutar. Não é isto. Pô. Isto é o demônio. É o que sobra. Quer dizer, Hitchens é evidentemente um homem obsediado pelo demônio. Ele tem terror pânico do demônio. E por ter terror pânico, ele tem que negar que exista. Mas isso não alivia o temor. Ele continua com essas imagens terroríficas na cabeça. E imagina que são os outros que têm a coisa terrorífica. Digo, olha, mas se alguém cultua a Deus segundo esta pauta terrorífica, então, evidentemente, é um cultor do demônio. Não, eu vou cultuar ele porque ele pode me matar. Ou ele pode me deixar sem dinheiro. Eu digo, se é isso que te impele a cultuar a Deus, então pode ter certeza que você está chamando de Deus precisamente aquilo que nós cristãos chamamos de diabo. E este diabo persecutório, é evidente que ele não tem o poder real sobre você. Por quê? Porque não, ele não te constitui. Justamente porque ele é uma força externa. O demônio pode penetrar dentro de você, pode te inspirar pensamentos, mas ele não pode te constituir, te criar. Então, a força dele, mesmo quando se utiliza da nossa mente, ela continua externa. E a de Deus, não. Então, eu estou falando, vamos dizer, de um conhecimento mínimo, mínimo, mínimo de Deus. Não estou falando de uma revelação, de uma inspiração. Estou falando, vamos dizer, de uma simples meditação que toda pessoa pode fazer. Também É lógico que num processo de extrema degradação da fé religiosa, a religião pode parecer a certas pessoas, crentes ou não crentes, como apenas uma autoridade reguladora, né, que vai proibir certas coisas. Né? E mais ainda, e você pode estar tão degradado, que você vai privilegiar a esfera sexual. Quer dizer, a religião é a repressão sexual. E quando chegou nisso, meu filho, está tudo perdido. Porque daí você perde. Vamos dizer, o sexo é uma força tremenda dentro de nós. Isso é uma coisa, em certas circunstâncias, até irresistível. Então, o que quer que atemorize, que ponha temor e ponha, imponha limites desde fora a sua expressão sexual, é uma coisa atemorizante, né? Coisa horrível, na verdade, muito desconfortável, né? E só que ao fazer isto, o indivíduo já inverteu completamente o sentido dos 10 mandamentos. Porque você vê, neste mesmo momento que nós estamos conversando aqui, existem pessoas que estão fazendo ritos satânicos, sacrificando crianças, sacrificando inocentes, para ofender o Espírito Santo. E a pessoa que se mete nisso, ela vai querer naturalmente, ela sabe que ela está condenada, sabe que ela está degradada, então ela vai querer atrair mais gente, mais gente, mais gente. Tem pessoas dedicadas a isto. Né? Então, e por outro lado, tem lá um menino que se trancou no banheiro para tocar uma punheta lá no Playboy. Se você começa a nivelar essas duas coisas, meu filho, você se voltou contra o primeiro mandamento. Né? Porque as pessoas que fazem isso, elas não são materialistas, não são ateias, elas creem em Deus e elas o odeiam. E elas não podem liquidar Deus, mas elas podem liquidar a imagem de Deus dentro das outras pessoas. E a pessoa que se dedica a isto, você vai comparar isto com o jeito que cometeu um pecado sexual? Hã? Vamos supor que você cometa um adultério. Você sai e comeu a mulher do outro. Deu bom. A sua ideia não é propriamente prejudicar o outro, é obter um prazer para você e para aquela senhora. Né? Não é isso? Por acidente, prejudica ele. Mas, se você tiver um prazer especial em saber que está humilhando o cara, então você saiu do pecado sexual e você entrou num rito satânico. Você não vai querer nivelar as duas coisas. Né? Agora, eu sempre pergunto, quantos padres e pastores você ouviu falar contra, vamos dizer, estas entidades que praticam ritos satânicos e que governam vários países do mundo? Eles nunca falam disso. Né? Mas falam dos pecados sexuais. Então, o que é que elas falam? Falar contra os pecados sexuais, você atemoriza os pecadores. E como eles ficam atemorizados? Eles ficam com medo do quê? Do julgamento divino? Não, ficam do julgamento do padre, do julgamento da comunidade, do julgamento do pastor. Tá certo? E com medo de ser acusados em público de fazer aquilo, né? Então se tornam pessoas vulneráveis à opinião do rebanho. E como tais, pessoas facilmente manipuláveis pelas entidades satânicas. Então esses moralistas sexuais todos estão trabalhando para entidades satânicas. Foi isso que Deus nos ensinou? Não. Né? Deus nos ensinou o seguinte, tem uma hierarquia dos mandamentos, tem as primeiras coisas primeiro. E você tem que ter um senso da gravidade das coisas. Quer dizer, o satanista, ele tem que ser denunciado, tem que ser perseguido 24 horas por dia. E o cara que comete pequenos pecados, sujeito que, sei lá, roubou um caixa de banana, tocou uma punheta, né? Ou foi na casa de massagem, esse você tem que tratar com toda... Ou deu para o outro, foi lá, praticou homossexualismo, você tem que tratar com toda a doçura do mundo e ter paciência com eles. E nunca magoá-los. Não quer dizer que você vai concordar com o que eles estão fazendo. Mas você nunca pode magoar uma pessoa por causa de um pecado sexual que ela cometeu. Nunca na sua vida. Você tem que ir com doçura, com calma, com paciência, como você faria com um filho. Então, e sobretudo, saber o seguinte, que ele não vai sair do pecado de repente, que isso é uma vida, meu filho. É? Para você superar qualquer defeito, qualquer vício, às vezes é uma vida, leva muito tempo. Então você não pode, nenhuma comunidade religiosa tem o direito de agir como se ela fosse uma assembleia de santos que está lá julgando o pecador. Não, nós somos todos pecadores e todos nós temos que ajudar um ao outro a carregar a nossa cruz. Você está entendendo? Então, quando o pessoal esquece disso, então é muito fácil você inverter todo o discurso religioso, né, e fazer como o Luiz Motes. Ou como essa gente que diz que Jesus Cristo tinha um caso homossexual com João Batista. E daí inverte tudo, pô. Né? Então, mas esse moralismo materializado, ele é um convite à inversão, porque ele já é o caminho da inversão. Ele é a perda total do senso das proporções. Se você perguntar para mim como você fiscaliza a conduta sexual dos seus filhos, eu não fiscalizo absolutamente. De jeito nenhum. Né? Eu oro por eles. Se cometer algum erro, eu com toda a paciência para tentar ajudar o cara a se livrar disso. Porra, né? Sem. Não se trata de julgá-lo moralmente, de combater, de maneira alguma. Agora, você vê que o moralismo sufocante, ele convida a uma inversão. Então você vê que hoje no Brasil, por exemplo, é proibido você tentar ajudar um homossexual a largar o homossexualismo, mesmo que ele esteja desesperado para largar aquilo. É? Não tem a mulher que perdeu o registro do Conselho Regional de Psicologia por causa disso? Quer dizer, o sujeito pediu, falou, olha, eu não aguento mais esse negócio de homossexualismo, quero me livrar disso. Ela está lá ajudando o cara, enquanto ela perde o registro. Então, quer dizer que aí criou a moral invertida mesmo. Não é isso? Então, o cara chega para mim e fala, ah, mas você tem esse problema, eu sou homossexual, eu sou drogado, eu sou isso aqui. Eu digo, ué, tenha paciência. Não pense muito nisso, vai orando que Deus vai te ajudar. Não adianta você ficar lutando contra a carne e o sangue. Você tem que lutar contra os principados e as potestades. Quem são os principados e as potestades? Deus age no mundo só por vias espirituais? Não. Ele não tem uma igreja? É? Não tem bispos, padres, pastores? Tem tudo isso, né? Agora, você acha que o demônio é mais poderoso que Deus? Que ele só age invisivelmente, sem agentes, sem intermediários humanos? Impossível. É? Ao contrário. O diabo precisa muito mais de uma organização e de militantes do que Deus. É? E Deus, se ele quiser, ele produz santos do nada. Não é isso? O demônio não, precisa do agente humano, precisa da disciplina, precisa das iniciações, precisa mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Portanto, as organizações satânicas são tão grandes quanto a igreja. E estão agindo aí no mundo. Então, é estas que nós temos que combater. E não o menino que está tocando punheta no banheiro, pô. Isso para mim parece o óbvio dos óbvios, dos óbvios, dos óbvios. Né? Então, agora esse moralismo materializado, que perde, vamos dizer, o sentido espiritual das coisas, ele já é um efeito da degradação moderna. E é, vamos dizer, um efeito da própria mentalidade científica. Onde o sentido, vamos dizer, simbólico, inspirador dos mandamentos divinos é perdido. E sobra somente a equação. Entendeu? Mais ainda, pior dos piores. Muitos desses mandamentos divinos, materializados, se incorporaram na lei civil. Então ela se torna uma pressão da sociedade. De certo modo, até certo ponto, isso é inevitável. Mas a própria separação que existe, vamos dizer, de igreja e Estado, que é uma coisa legítima, que já a própria igreja já se separou do império faz muito tempo, né? Não na ortodoxia russa, lá é tudo a mesma coisa, mas na igreja católica. Então, a igreja é, vamos dizer, o fator atenuante do peso da autoridade civil. Quer dizer, onde o indivíduo comete um erro e é punido pela autoridade civil, a igreja tem que ir lá lhe dar conforto. Socorro, conforto e ajuda. Quer dizer, ela não vai. O sujeito já está ferrado, está na cabeça e ainda vai lá cuspir na cara dele. Quer dizer, a função da igreja e da autoridade civil é completamente diferente. A autoridade civil não faz justiça, ela apenas preserva a ordem. Tá certo? E a igreja também não faz justiça, ela chama as pessoas para que amem a justiça, é completamente diferente. Né? Bom, então acho que isso aí responde a pergunta. Né?